No final da manhã de ontem, por volta de 11 horas, o policiamento de choque de Foz do Iguaçu foi acionado para uma situação de assalto. Policiais militares da Rádio Patrulha Alto, do Gotamotran e da Rocan fecharam o cerco à região do bairro Portal da Foz, depois que indivíduos armados renderam uma família e levaram produtos durante o assalto. A Rua Tucano, no bairro Portal da Foz, foi o alvo inicial do atendimento da Polícia Militar às vítimas do roubo. No local, os militares foram informados que dois indivíduos armados teriam adentrado a residência, ambos encapuzados, sendo que um dos assaltantes estaria usando uma camiseta branca e o outro uma camiseta verde. Imediatamente, os assaltantes teriam fugido em um Fiat Palio de cor prata de propriedade da vítima, levando objetos eletrodomésticos e até um par de tênis. Ao realizar em patrulhamento nas imediações, o veículo usado na fuga foi avistado. Foi realizada a abordagem policial e dois suspeitos foram submetidos a reconhecimento. As vítimas os reconheceram sem sombra de dúvida. Inclusive, um dos assaltantes usava o tênis da vítima no momento da abordagem. Foi identificado William de Souza Valenzuelo, de 25 anos, e Rodrigo Lopes Dias, de 22, ambos presos em flagrante e encaminhados para a 6ª SDP. Na delegacia, os dois presos informaram que já haviam vendido os outros produtos roubados da residência, porém, não informaram quem seria o receptador. Eles foram autuados em flagrante pelo delegado de plantão e agora estão à disposição da justiça. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.